Então, gente, eu vou voltar, né, ao que eu tava falando. Nós não estamos como nós médiuns que fomos chamados para participar desse trabalho. Tudo aqui é para as pessoas que vêm, que participam da reunião. Nós não escondemos nada de ninguém. Nós somos transparentes. Somos isso aqui que vocês estão vendo. Eu sou a Sabrina, eu sou assim, Pedro, Maicon, nós somos o que somos. E não escondemos quem somos, com erros, com defeitos, com qualidades, como ser humano, com emoções, sentimentos, como qualquer outro. E estamos sujeitos a falhas. E temos essa sinceridade também para com a espiritualidade. Nós somos o que somos para a espiritualidade, não escondemos o que somos, até porque não tem como você esconder de Deus verdadeiramente quem você é. Você pode esconder de uma pessoa que está encarnada, mas o seu interior, o seu pensamento que está no mais íntimo do seu ser, você não esconde. Da espiritualidade, você não esconde de um espírito trevoso, você não esconde de um espírito sofredor, você não esconde de um espírito de luz, de um espírito, né? Você não esconde deles. Então, não tem como você chegar para um mentor, falar uma sentir uma coisa e falar outra. Ele vai olhar e vai dizer assim: tá bom, você quer acreditar nisso? Mas eu tô vendo o seu interior. Você não tem como chegar para um espírito trevoso, tá sentindo uma coisa e falar outra. Ele vai rir de você. E se bobear, ele ainda vai fazer você passar vergonha. Que é isso que eles fazem. Então, o que eu vou falar aqui para os médiuns é. Eu vou falar até para que todos ouçam, porque nós não estamos aqui, como eu falei, para ficar nos bastidores e dizer assim, o que é falado para os médiuns fica somente para os médiuns e vocês não sabem. Nós estamos aqui evoluindo, assim como vocês. Estamos aqui aprendendo, assim como vocês. Assim como muitos em outras casas que estão ouvindo o que eu estou falando agora, e que passam por N situações em que encontram dificuldade um com o outro, aqui não é diferente. Nós não somos perfeitos, erramos. Temos dificuldades, às vezes, de comunicações de um para com o outro, e estamos procurando trabalhar isso constantemente, dia a dia. E uma das coisas que a gente procura trabalhar muito isso é usando sempre da sinceridade. É ser sincero um com o outro. É sempre a sinceridade. Sempre. Porque Jesus, com seus discípulos, ele era sincero com os discípulos e ele procurava fazer com que os discípulos também fossem sinceros de um para com o outro. Então, o que eu vou falar agora, até o Pedro sugeriu de gravar, para que vocês tenham esse conhecimento e vejam que o que eu vou falar para os médiuns, que isso também estou incluída nisso, porque é uma observação que eu fiz, mediante o que nós estamos enfrentando, a luta que nós estamos enfrentando, porque por todo o conhecimento que está sendo trazido, nós escolhemos a quem nós queremos servir. Nós escolhemos a quem nós queremos ser instrumentos. E tem muitas pessoas que estão assistindo agora esse vídeo e estão escolhendo ser instrumento das trevas. Simplesmente pelo trabalho que foi feito aqui a pouco, não foi gravado. Um trabalho muito grande de magia negra, de feitiçaria, que foi feito contra a casa plataforma de oração. E nada para Deus fica no oculto, principalmente para aqueles que estão em espírito e em verdade, com coração sincero, servindo a Deus. Eu não posso mentir para Deus. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que vai no meu coração, no dia a dia, o que vai no meu interior. Deus sabe. Deus sabe quando eu acordo bem, Deus sabe quando eu não acordo bem. Deus sabe quando eu estou com algum problema, quando eu estou enfrentando alguma situação comigo mesmo. Deus sabe até quando eu estou de TPM. Então, não tem como esconder tudo isso, né? Esses pormenores de Deus, nem da espiritualidade. Então nós escolhemos a quem nós servimos. E foi feito um trabalho que a espiritualidade conduziu e nos revelou, nos mostrou, e nós sabemos. Quem está ouvindo sabe para quem é essa mensagem, sabe o que fez, sabe o que está fazendo, sabe qual foi a escolha que fez, sabe de que forma está usando o seu livre-arbítrio e vai arcar com as consequências. Porque a semeadora, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Não tem como você semear uma coisa e colher outra, não existe isso. Então, se você semeia discórdia, não queira colher uma coisa boa. Se você semeia o mal, você não vai colher o bem. Porque é a lei do retorno. Tudo é energia. O livre-arbítrio, nós temos que entender que no livre-arbítrio, você vai colher o que você está semeando. Você vai receber de volta aquilo que você está emanando. Você vai receber de volta aquilo que você está mandando para o outro, o que você está fazendo. De uma forma ou de outra, vai voltar. De uma forma ou de outra, no tempo de Deus. E sabe qual é o tempo de Deus? É no momento que a gente não espera. O tempo de Deus, a colheita, é no momento que a gente menos espera, é quando vem a colheita. E quem é, sabe do que eu estou falando. Quem são, na verdade, né? Sabe do que eu estou falando. Então, o que eu vou falar aqui para os médiums não é escondido de ninguém, ninguém tem a dizer, não pode saber. Nós estamos no processo de aprendizado, todos nós, evoluindo, até para aqueles que chegaram. Mesmo tendo a sua mediunidade desde pequeno, desde criança, mas a mediunidade é um processo que você aprende todo dia. Você descobre cada particularidade da sua mediunidade. Você acha que você já sabe de tudo da sua mediunidade e você não sabe de nada. Assim também é com despertar espiritual. Às vezes você acha, ah, despertei. Despertou não. Totalmente? Não. Sabe por quê? Porque na sua caminhada aqui, terrena, até você desencarnar, você vai continuar despertando a cada dia. Porque você vai descobrir coisas novas na sua caminhada e você vai descobrir que você despertou mais um pouco. Porque o mesmo livro que você leu ontem, quando você lê amanhã, você vai entender de forma diferente, você despertou de novo. O mesmo filme que você assistiu ontem e você assiste amanhã, você vai entender de forma diferente. Você despertou de novo. Porque o despertar é o mesmo conhecimento que você teve ontem, aquele mesmo conhecimento, ele vem de forma para você diferente. Mediante o momento que você está preparado também para assimilar de forma diferente aquele conhecimento. Então, isso é o despertar espiritual. Nós vamos passar a nossa vida inteira despertando espiritualmente. Até desencarnarmos. E mesmo assim, quando chegar do lado de lá, a gente vai continuar despertando também. Porque vai continuar o despertar espiritual. A gente acha que é só aqui? Não, não. Do lado de lá também. Porque existem níveis que a gente tem que galgar. Do lado de lá, existem níveis. E cada nível, você vai alcançando patamares, uma série. Naquele nível, existem várias escadinhas. E cada escadinha é um despertar. Então, o que eu queria falar para os médiuns, mediante o que foi feito hoje, todos nós vimos a intensidade, a proporção do que foi feito hoje. E Pai João uma vez nos falou a respeito de união e nos falou a respeito de conhecermos a nós mesmos e conhecermos também um ao outro através da união. Nós somos um corpo. E como um corpo, né, ele precisa não só dos órgãos, eu estou aqui em pé. Eu preciso dos meus pés para ficar em pé. Mas os meus pés também precisam das minhas pernas. As minhas pernas também precisam dos meus quadris. E os meus quadris precisam do meu tronco. Meu tronco precisa dos meus braços precisam das minhas mãos. Meu tronco precisa da cabeça e ao contrário também. Cabeça precisa do corpo. Então nós somos isso. Vocês, na casa de vocês, no centro, a igreja, somos o corpo. Que foi isso que Cristo quis dizer com o meu corpo. Nós somos o corpo de Cristo, foi isso que ele quis dizer. Que nós precisamos uns dos outros. Então nós temos que, primeiramente, nos conhecer e conhecer o irmão. Eu sei quando a Juliana não está bem. Eu sei quando ela está passando por algum problema, quando ela está passando por alguma dificuldade. Assim como ela sabe quando eu não estou bem. Assim quando ela sabe que eu preciso de ajuda, que eu preciso de apoio, a mesma coisa com a Cláudia, a mesma coisa com a Michelle. Então aqui nós procuramos conhecer, nos conhecer e conhecer um ao outro, no sentido de ajuda, no sentido de apoio, não no sentido de crítica, no sentido de julgamento. Isso aí não nos cabe. Nos cabe sim apoiar ao outro, ajudar no que o outro está precisando, mesmo que o outro tenha errado. Nós temos que ajudar. Então eu estou falando isso por quê? Porque é o que nós temos que fazer agora, nesse momento a qual nós estamos passando. E outra, prestarmos mais atenção em nós mesmos, principalmente aqui nesse momento de reunião, não só no dia a dia, mas aqui no momento de reunião, nós temos que estar focado aqui. Dia de reunião, larga tudo lá fora, todo problema, toda dificuldade, qualquer pensamento que venha, tudo que venha, bota tudo num saco pendura na porta lá fora. Quando entrar aqui, a gente tem que estar focado aqui. Vamos travar uma batalha imensa? Vamos, com a nossa mente. Vamos travar uma batalha imensa. Por quê? Porque a nossa mente, ela não vai nos dar trégua. E os espíritos, os trevosos, também não vão nos dar trégua. É como já foi dito, é permitido a entrada deles aqui, sim. Porque se não fosse também permitido a entrada deles, como é que nós também exerceríamos a força do pensamento de vem a investida e você luta contra. Vem a investida e você luta contra. Você exerce mais ainda a sua força mental. Eu passei por isso numa das reuniões, em que tentando ajudar, eu fui bombardeada mentalmente, tive que travar uma luta mental muito grande. Muito grande. Graças a Deus, insisti, consegui fazer o bloqueio. E ali eu pude ser um instrumento da espiritualidade para poder ajudar, me concentrar e ajudar no que precisava ser feito. E assim somos nós. Por que que eu estou falando isso? Porque justamente nessa reunião, em que quando a espiritualidade estava me usando, eu senti alguns médios com um pensamento disperso. Eu senti alguns médios com pensamento que não deveria estar concentrado aqui, não estava. Estava com pensamento, e nós temos que entender que por sermos um, nós estamos ligados, todos nós estamos ligados. Então, uma correntinha que se quebra desestabiliza as outras. Aí fica fácil. Aí é uma brecha que a gente dá para vir a energia ou quem quer que seja que venha para atrapalhar. Então, nós temos que estar mais presentes na reunião, mentalmente e emocionalmente. Vamos passar por problemas que muitas das vezes vão acontecer, e até mesmo a espiritualidade vai permitir, porque é uma forma de nós trabalharmos aquilo que ainda nos abala, aquilo que ainda a gente precisa trabalhar em nós, e a espiritualidade permite, porque foi como eu ouvi uma mensagem uma vez, que na mensagem dizia assim: eu pedi a Jesus paciência, e ele disse: filho, eu não vou te dar paciência, eu vou criar situações para você ser paciente, você exercer a sua paciência. Eu pedi a Jesus calma, e ele disse: filho, eu vou criar situações para você exercer a sua calma. E assim é com tudo na nossa vida, temperamento. Como é que você exerce o seu temperamento? É pessoas sendo enviadas para te tirar do sério. Você tem que respirar, você tem que se controlar. E assim você vai exercer o seu controle, seu temperamento, que é nada mais do que seu controle emocional. E assim com tudo na nossa vida. Isso é reforma íntima. É a gente enxergar as situações e utilizar essas situações que a espiritualidade está permitindo para nós nos melhorarmos. E não reclamar daquilo. Então é isso que nós temos que fazer aqui, enxergar as situações para trabalharmos aquilo que ainda precisa ser trabalhado. Assim como eu. Tem muitas coisas em mim que eu ainda preciso trabalhar, preciso melhorar. Tem gente que olha e diz assim, nossa, mas você é tão calminha no seu modo de falar, né? Você não perde a paciência. Não sou de perder a paciência fácil, mas me pega no dia de TPM para você ver. Tem esse mês de TPM que eu fico irritada. Pedro que o diga, coitado. Ele que tem que ficar ali na dele, calminho, ele já sabe, identifica, me ajuda. Quantas das vezes na academia, eu de TPM, a pessoa lá malhando e lá assim no celular, e eu olhei assim, aí deu aquele quente. Por quê? Porque a pessoa, eu pensei assim, lá, a pessoa ao invés de estar malhando, está no celular. Aí perde mais tempo ainda malhando. Aí, calma, vai procurar um outro aparelho, procura um outro aparelho, vai. Até mesmo com Pedro. Quantas das vezes não perdi a paciência com ele e tive que me controlar. Então, eu sou calma, mas eu tenho as coisas que eu preciso controlar em mim. Entende, gente? Então, o que eu queria falar, trazer, acabei falando um pouquinho mais, né? E o que eu queria falar isso pra gente, que nós precisamos fazer isso, esse momento delicado que nós estamos vivenciando, passamos por muitas experiências, temos que estar unidos sim, mas também temos que estar, quando estivermos aqui na reunião, estarmos presentes aqui na reunião. Tá? Eu falo isso me incluindo também, porque como eu disse, eu não sou perfeita. Então, quantas das vezes eu tive dificuldade de ter passado por um problema, alguma coisa, e eu acabei deixando o pensamento fluir naquele problema e acabei não sendo tão eficiente no momento da reunião. Então, eu estou trabalhando isso em mim. E eu sei que não é fácil, é árduo, é trabalhoso. Só quem vive isso sabe do que eu tô falando, sabe o que é. Então era isso que eu queria falar, né, para os médiums, para vigiarmos mais com os nossos pensamentos aqui na reunião, não só fora, mas principalmente aqui nos dias de reunião. E nossas emoções, mediante situações que acontecem, né, para estarmos, para esse elo, essa corrente, ela não ser rompida, essa barreira, ela não ser rompida, porque uma correntinha depende da outra, né, um elo depende do outro para si, para ficar ali firme e forte. Era essa minha mensagem, era o que eu queria falar. Bom.